Você pode se assentar, irmão. E eu convido você a abrir a sua Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 16. Êxodo, capítulo 16. Você encontra no site da igreja, e eu sempre recomendo que você consulte semanalmente o site, indique, compartilhe, e você encontra várias ministrações. E à medida que a gente vai podendo, a gente vai acrescentando as ministrações mais antigas também. Então você sempre encontra as ministrações no site da igreja. As do domingo você encontra naquelas semanas, em torno da data, no aplicativo. E você encontra no site da igreja uma ministração que, você se lembra, nós chamamos de O Mapa da Minha Vida. Diretrizes de Deus para cada um de nós, que são mesmo como um mapa. Por onde eu devo ir, o que eu devo fazer, quais prioridades da minha vida. E hoje eu estou começando uma série de ministrações que chamamos de A Minha Vida e a Provisão de Deus. A Minha Vida e a Provisão de Deus. Coloque, por favor. Esse tema, ele envolve uma série de assuntos que dizem respeito à minha vida e à provisão de Deus. Quais são as provisões de Deus para cada um dos assuntos que me absorvem durante a semana, que muitas vezes ocupam o meu tempo, muitas vezes roubam até mesmo a minha tranquilidade com alguma preocupação, e esses assuntos são tratados por Deus na sua palavra. São tratados por Deus. E é interessante que você vê esse gráfico e ele mostra alguns elementos que são reconhecidos como necessidades básicas de todo ser. É necessidade básica, sustento, comunhão, criatividade, propósito, autonomia, capacidade de se gerir, de se conduzir, descanso, é uma necessidade, amor, empatia, segurança. E esses são elementos que não é o universo religioso que estabelece, mas são psicólogos, sociólogos, cientistas, médicos, que analisando inúmeras áreas da vida humana vão estabelecendo, segundo alguns preceitos, prioridades, necessidades que existem em qualquer pessoa, em qualquer cultura. Eu separei também um outro conjunto dessas necessidades, que está aí, olha, necessidades biológicas e fisiológicas. Necessidade de todos. Envolve as necessidades básicas da vida, o ar, alimento, água, abrigo, aquecimento, sexo, sono. Uma outra área, segurança, é uma necessidade de todo ser. Você pode não pensar nisso, mas é uma necessidade que seu coração clama: segurança, proteção, segurança, ordem, lei, limites, estabilidade. Outra necessidade universal do ser: amor e pertencimento, família, afeição, relacionamentos, grupos, comunidade, autoestima, realizações, status, responsabilidades, reputação, são necessidades. Isso é reconhecido como necessidades do ser. Não envolve aqui mais a oportunidade de você concordar ou discordar. Você e eu temos todas estas necessidades. Desenvolvimento cognitivo, conhecimento, significância, autoconsciência, estética, beleza, equilíbrio, forma, são necessidades. Atualizações, crescimento pessoal, autorrealização, transcendência, ajuda a outros, servir, progressos pessoais, vida espiritual. Em nenhum momento eu estou citando em ordem de importância, mas eu estou citando que esses são exemplos de necessidades que todo ser humano tem. Outra lista, um outro sociólogo traz alimento, abrigo, moradia, vestuário, necessidades, educação, transporte, comunicação, entretenimento. E o que é que a Bíblia diz acerca disso? O que é que Deus pensa acerca disso? E eu vou começar a ministrar muitas vezes focado em uma caminhada que visa nós deixarmos de pensar em Deus no formato e no modelo religioso que temos de Deus e pensarmos mais em Deus como esse ser supremo de onde emana tudo o que existe. Não o Deus da religião, o Deus que eu acho, o Deus que eu penso, falando de uma forma assim, bem clara, não o Deus da teologia que os homens estudam ou declaram, não o Deus Alá ou o Deus da Umbanda, ou Deus, não esse Deus cheio de conceitos humanizados, cheio de ideias dogmáticas, religiosas, não, apenas esse Deus ser Criador de tudo que existe, a essência, a substância de tudo que existe, de onde tudo veio e para onde todo ser tem que voltar, e só não vai voltar se decidir ficar longe dele, esse Deus que, com seu amor perfeito, criou, sustenta e governa todas as coisas. Começarmos a entender esse Deus como, certa vez, o Espírito Santo falou comigo, a cachorrinha que temos em casa, ela chegou perto de mim e eu sou talvez o que menos brinca com aquela cachorrinha e ela não tem tanta liberdade comigo e eu talvez seja o que mais manda ela descer da poltrona e ela chegou perto de mim e ela chegou, encostou assim e eu já ia assim, não, deixa para lá, vai, afasta um pouquinho. E o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou comigo assim, você conhece Deus? Qual o seu conceito de Deus? E ele me disse assim, você consegue imaginar que o Deus que você fala, que você crê, que você adora, é o mesmo Deus que criou essa cachorrinha, ama essa cachorrinha e cuida dessa cachorrinha e ela pertence a ele. Você consegue pensar que essa cachorrinha pertence ao seu Deus? Aquilo me alargou a visão acerca de Deus. Não tanto acerca da cachorrinha, mas acerca de Deus. Meu Deus. Deus, realmente a gente só pensa em Deus naqueles conceitos religiosos, naqueles momentos que a gente tem necessidade, ou então em algum dogma religioso da igreja, alguma condução, alguma questão teológica, mas Deus é o ser supremo que está acima de tudo e de todos e governa tudo e todos e em seu perfeito amor criou tudo o que existe no poder da sua palavra, sustenta tudo o que existe e governa a tudo e a todos. Independente do que eu creio, independente do que eu faço, independente da minha religião, independente da minha fé, independente do que eu acho, Deus está lá sentado num alto e sublime trono e ao mesmo tempo Deus está aqui em tudo que Ele criou, em tudo que Ele governa, em tudo que Ele tem um projeto perfeito que inclui essa vida terrena, temporal, mas inclui também a eternidade. Portanto, Deus se importa com as minhas necessidades. O conceito que temos de religiosidade é que Deus está lá longe, de vez em quando Ele manda raios, e tem algumas teologias, algumas linhas doutrinárias que a gente tem que discuti-las, e quando eu precisar, eu vou fazer umas orações, e cada religião tem um jeito de orar, e alguns são pentecostais, então oram de um jeito meio esquisito, outros são mais conservadores, acham que não tem que isso, não tem que aquilo, e a gente então faz as orações, e aí a gente manda essas orações para o céu, e aí pode ser que Deus, segundo a sua vontade, em algum momento, por favor, me salve. Socorre, vem do crime. Esse é um entendimento muito corrompido do nosso relacionamento com Deus. Deus, em seu perfeito amor, já providenciou tudo que eu e você precisamos. E Ele tem interesse em cada uma das nossas necessidades. No livro de Êxodo, no capítulo 16, no verso 4, então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Preste atenção nesse versículo. Deus está dizendo com o povo através de Moisés: preste atenção, eu vou dar para vocês todos os dias o que vocês precisam. Ponto final. Não foi o governo que falou isso, não foi o presidente que falou isso, não foi o governador, não foi a associação beneficente, não foi o governo dos Estados Unidos, não foi a Suíça, não foi alguém, a Madre Teresa, não foi um homem rico, multimilionário que garantiu a você, foi Deus quem disse: eu vou te dar a provisão de cada dia. Ponto final. Tem alguma chance disso falhar? Tem alguma chance disso falhar? A única questão é que eu e você precisamos viver cada dia. E quando terminar o dia, eu e você podemos levantar as mãos, levantar a voz e dizer assim: louvado seja o Senhor que cuidou de mim nesse dia e basta. O amanhã está nas suas mãos, e eu já tenho promessas de que durante essa noite o Senhor vai operar em meu favor, e quando eu acordar, as tuas misericórdias terão sido renovadas, e eu vou viver outro dia com uma página branca, em branco, e eu vou poder viver coisas novas, coisas diferentes, e eu vou terminar o próximo dia sabendo que o Senhor tem uma provisão diária garantida para mim. E o Senhor vem e diz assim: para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Senhor, o Senhor vai mandar a provisão dia após dia. Não dá para ser todo mês, não. Eu ficaria mais tranquilo se fosse assim, um planejamento para o mês. Meu filho, se eu fizesse o planejamento para o mês, sabe o que ia acontecer? O mês ia correr tão rápido quanto o dia. No dia 23, 24, 25, você já começaria a ficar tão ansioso, porque você não teria o do próximo mês. E o seu nível de ansiedade não seria do tamanho de um dia, mas já seria do tamanho de um mês. E você ia terminar no dia 30, se conseguisse terminar, arrancando os cabelos e sem saber o que fazer. E então você teria que, no dia 1º do próximo mês, renovar. Ai, graças a Deus chegou. Você não está dando conta de fazer bem um dia. Você queria que eu fizesse um mês? Não, senhor, então um ano, um orçamento, vai ser pior ainda, filho. Então cuide do pouco, seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Então começa a crer e a descansar por um dia. O Senhor vai me dar todo o sustento desse dia. E o Senhor está dizendo nesse versículo: se você andar assim, você terá sido provado e aprovado, se anda ou não na minha lei. Deus sabe das minhas e das suas necessidades. O primeiro conjunto de necessidades que a gente viu naquela pirâmide são as necessidades básicas: o ar, alimento, abrigo, aquecimento, sexo, sono e etc. Na pirâmide. Deus sabe das suas necessidades, irmão. E um segredo do reino de Deus, que comprova que eu estou entendendo o reino e andando na sua lei, é que basta cada dia. Diga comigo, basta cada dia. Nos Salmos, Salmo 81, abra comigo a sua Bíblia. Salmo 81, verso 9, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. É um versículo que parece ser coisas lá para o religioso, para alguém muito católico, ou algum que segue aquelas seitas orientais, cheias de deuses esquisitos. Não parece um versículo para mim e para você. Afinal de contas, eu não tenho Deus alheio, eu não me prostro diante de Deus nenhum, o que é isso? Mas o Senhor vem e diz ao seu povo, não haja no meio de ti Deus alheio. O que seria um Deus alheio? Deus é tudo aquilo que dita minha agenda. Deus é tudo aquilo que rouba minha atenção. Então, se aquela mulher rouba sua atenção, é possível que ela esteja sendo deusa na sua vida. Se você não faz mais nada porque quem domina a sua agenda é seu trabalho, provavelmente o trabalho esteja sendo Deus na sua vida. Se você abre mão de qualquer coisa porque você tem que fazer isso, aquilo ou aquilo outro, provavelmente esses são os seus deuses. Mas se o Senhor, Criador dos céus e da terra, é mesmo o seu Deus, então você vai provar que Ele é o seu Deus, eu vou provar que Ele é o meu Deus, com atitudes diárias de confiar e descansar, que venci esse dia, eu vou terminar o dia louvando ao Senhor, e no dia de amanhã as misericórdias terão sido renovadas, e eu vou de novo viver todo o plano de Deus, e a sua provisão está assegurada. Então não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca e te encherei. Eu poderia colocar aqui, cante bem alto. Isso equivale a abrir bem a boca? Sim ou não? Sim. Eu poderia colocar aqui, testemunhe no seu trabalho, na sua vizinhança, nos seus familiares, testemunhe do que Deus está fazendo com você a cada dia. Isso equivale a abrir bem a boca? Sim ou não? Você dizer sim equivale a abrir bem a boca? Você dizer amém equivale a abrir bem a boca? Sim. Abre bem a tua boca. Você comer deliciosamente algo gostoso, algo necessário, beber alguma coisa gostosa, necessária, água, isso equivale a abrir bem a boca? Sim. E eu te encherei. Você compreende que no dia que vem a provisão do Senhor, abrir bem a boca significa desfrutar de tudo que Deus está dando, mas também proclamar tudo que Deus está fazendo, e quanto mais nós abrimos bem a boca, mais Ele vai nos encher. Versículo 11, mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu, assim eu deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Ah, se o meu povo, nessa manhã, eu e você podemos dizer ao Senhor: Senhor, eu quero saber o que diz respeito às necessidades da minha vida e à provisão do Senhor. Eu quero mudar a minha forma de ver Deus, não aquele Deus que a religião ensina e que de vez em quando eu faço uma prece, eu faço uma campanha, eu faço umas orações, embora eu tenha que fazer preces, embora eu possa fazer campanhas, embora eu tenha que fazer orações e clamores, eu não quero apenas ver Deus como minha prateleira, meu almoxarifado, que quando eu preciso eu tento entrar lá. Não, eu quero ver Deus como aquele que me criou e com seu perfeito amor me sustenta, me governa e já garantiu que Ele vai me dar o alimento diário e que é assim que eu tenho que viver, é diariamente que eu tenho que receber o que Ele me deu, eu tenho que louvar e agradecer pelo que Ele me deu e o dia de amanhã cabe a Ele e eu vou descansar e eu vou adorá-lo, e eu vou buscá-lo, e eu quero realmente crer na sua palavra, que me assegura que Ele vai me sustentar em todas as minhas necessidades. A palavra do Senhor nos diz, Paulo ensinando sobre o sustento do Senhor, um ambiente de semeadura, um ambiente de ofertas, um ambiente de investimento, um ambiente de fé, um ambiente de alguém que vai estudar, um ambiente de alguém que vai ajudar outro, um ambiente de alguém que vai dividir o seu tempo para servir alguém, um ambiente de alguém que vai descansar, um ambiente de alguém que vai abrir mão de algumas urgências, emergências, para ir para o prioritário, para o importante, alguém que vai realmente crer na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz, e Paulo, nesse contexto da igreja, servindo dessa forma, ele diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. De novo, e o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Leia comigo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Filipenses 4:19. Diga de novo comigo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. O primeiro passo para isso é realmente saber o que Ele disse. Segundo, crer no que Ele disse. Terceiro, tomar atitudes, posicionamento em fé, crendo no que Ele disse. Então eu quero, Senhor, nessa semana, passar um tempo de experiências. Em todos os dias eu vou analisar o que o Senhor fez, eu vou adorar e agradecer pelo que o Senhor fez, eu vou descansar no dia, eu vou tomar como suficiente o que me aconteceu no dia, e eu quero deitar, eu quero terminar o dia, eu quero dormir, ou eu quero ir jantar, ou eu quero ir para o Cutadel, ou eu quero ir para o meu encontro da célula, eu quero, Senhor, passar essa semana descansado, de que o que tinha que acontecer esse dia aconteceu por causa da promessa do Senhor, e eu vou honrá-lo, eu vou agradecer, e amanhã vai ser um novo dia que eu vou começar adorando, cultuando o Senhor, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Diga comigo, e o meu Deus, segundo as riquezas e glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades por Cristo Jesus. Leia comigo, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Diga de novo, o meu Deus, feche os seus olhos. O que nós precisamos não é de dinheiro, o que nós precisamos não é de uma porta aberta, o que nós precisamos não é de um novo emprego, o que nós precisamos não é de um milagre, o que nós precisamos não é de nenhuma intervenção surpreendente, embora Deus vá fazer todas estas coisas. Mas o que eu e você precisamos hoje é apenas crer e proclamar, crer e proclamar. Crer e proclamar. Tenha os seus olhos fechados. Nós vamos selar esta mensagem e você vai proclamar, você vai assinar que compreender o que recebeu nesse momento de dízimos e ofertas. Mas eu peço a você que não saia do seu lugar, que não se mova, que não faça mais nada, tenha os seus olhos fechados e ponha diante do Senhor o que você acabou de ouvir. Eu quero viver um dia de cada vez, certo, descansado, agradecendo, como um radar silencioso, esperando detectar de onde virá a provisão desse dia que já foi garantida por meu Deus. E eu quero agradecer, eu quero louvá-lo, porque o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. O meu Deus há de suprir cada uma das minhas necessidades. O meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. O meu Deus há de suprir cada uma das minhas necessidades. Continue com seus olhos fechados. Fale com Ele. Eu não quero pedir ao Senhor por respostas, por portas abertas. Eu não quero pedir ao Senhor por milagres. Eu quero me colocar diante do Senhor nesta manhã e dizer: eu vou viver uma semana cuidando de cada dia, recebendo a porção que vai cair do céu cada dia, e te bendizendo e te louvando por cada dia, descansado, quase, parecendo quase irresponsavelmente descansado, dia após dia. E eu verei o teu agir, porque o meu Deus, segundo suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Assentado com seus olhos fechados, se você reconhece que essa palavra é para você, se você reconhece que essa palavra vai ser aplicada por você nessa semana, levante a sua voz com seus olhos fechados e apenas agradeça a Ele.